Romeo Tazilete, Serra, prossiga. Ah, você me quer, você me aponta para o Maraty, tem 9 PLB, estamos aí a 9 minutos e 20 milhas. Seja Tazilete, Serra, acionando o código transponda 0145, processo em condições usuais, repasse no ideal de descida. Ok, 0145, Tazilete, Serra. A posição agora é a 5 Lima. 5 Lima, 9135. Habilitado 1, aqui o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, chame a torre 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, Juliette Bravo Delta. Tô, Papa Tango, Juliette Bravo Delta e LS 90. Juliette Bravo Delta, boa tarde, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, que estão no zero. Aguardando. É o 370, decola da 1-0. Saída Puca, transição Caju, após prossegue na rota do plano apresentado. O controle 19.35, o transponder 5530. Voo no 620, aprovado nível 370 para o Recife, subida, decolando da pista 10, subida Puca, transição Caju. Transponder 5530, controle 1935, gol 1620. Correto, gol 1620, chame e puxa acionamento. Obrigado, sim. Chanel 63 no 4, tá pronto para o push? Ativo no 10, novo do push. Ok, tá autorizado, chame táxi, o 63 no 4 é o Chanel. Pastor Serra não está baixado e travado, Juliette Bravo Delta. Tente Juliette Bravo Delta, aguarde pista livre. Aguarda, Juliette Bravo Delta. Tango Juliette Bravo Delta, cheque o trem. Vento 150 graus, 07 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Desde pouso, pistão no zero, Juliette Bravo Delta. Uma desça para 3 mil pés, ajuste 1012. Direct Dura 3000 feet, 1012, do posto 106. Postalha 2590, informa o QNH agora, 1012. Controle Salvador, uma boa tarde, este é o TAM 3217, perfil Dial. 3217, boa tarde, contato radar, sua para o nível 360, voe direto Leda. Voando Leda, acendendo para o 360, TAM 3217. retorção em configuração indicada. Tango reautorizado, nível 050. 100-050, Bravo Inter Tango. Tango Juliette Bravo Delta, solo 40, libera a direita e chama solo 1, 2, 1, décima 1. 1, 2, 1, 1, Juliette Bravo Delta. Amador, Tango Juliette Bravo Delta, libera um ataque Delta para o Pátio. Ei, Juliette Bravo Delta, está autorizado, close a Alfa e Kilo, Pátio 3 após. Close Juliette A. Azul Fox 06 de 100,000 feet, clear final electric road, report established on localizer. Clear to the 102,000 feet, I will report established on localizer, Fox 06. Adicionar minha 37, Santa Sierra, situação Ilhéus, 160. Ok, o Xanã 327 está autorizado Ilhéus, nível 160. Via Golf 677 até Coral. A decolagem é da 10, saída da El, transição Coral. O controle 19.35, transponder 0265. Dizona Bravo Vitor Tango. Tente inicialmente pro Dizona Bravo Vitor Tango. Coral, controle 19.35. Responder 0265, Oxenai 6327. Correto, Oxenai 6327, chame e puxa acionamento. Assim o Coral 6327. Fala, pushback em acionamento, voo 969. Voo 969, aguarde um minuto. A aeronave da Oxenai vai taxiar agora. A partir aqui do gate 10, só um instante. Guarda, 969. Para táxi Oxenai 6314, com 154 a bordo, 3:10 alternando o Recife. Ok, o 6314, é o Xaner, tá livre o táxi pelo pátio Índia, no ponto de espera da 10, 1895 a torre. Ok, livre táxi pelo pátio Índia, 1895, ponto de espera da 10, Xaner 6314, obrigado. Tráfego já avistado, o vento 170 graus, 072 autorizado, pouso, pistão no zero. Alô Salvador, boa tarde, azul 4976, tem um saco tango. Traffic with priority to landing, turn now left heading 260, the limit is 10 miles on this heading. Turn left, take in the head please. Turn left heading 360. Okay, turn left 360 and read with my speed Azul 4206. Azul 4206, you fly through the localizer course. Okay, you fly ahead and choose localized course. 35,000 para Vitor Tango. 35. E o transponder, 5040. 7, foi autorizado Paulo Afonso, nível 170, via Zulu 9. Até Froti, depois direto Paulo Afonso, decola da 10, curva à esquerda, saída Palmo, transição Froti, controle de saída 11935 e transponder 5040, azul 4976, parte 3. Correto, azul 4976, chame pronto para o puxo de acionamento. Correto, 4976. Se pega acionamento no 05 Gol 1620. Autorizado, Gol 1620, chame táxi. Chame táxi. Até o farol de Itapuã. O número 500 pés afirma possível grave de Itapuã. Quem vai reportar para o Zona Nacional da Cruzando Pistão 1-0 até o Juliette Serra, para a retaguarda do Azul. Torre Salvador, Eco Zulu November, se aproximando para a final da 3, por visão, calma. Eco Zulu November, o ajuste 1-0 no 2, informa um helicóptero na vertical do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Reporte ingressando no final da pista 35, aguardando liberação para pouso. Eco Zulu November. Voltará a ingressar no final da 35, Eco Zulu November. E mapa mamãe que prossiga. Gente, Lima, Palma Mike, você em condições visuais, 500 pés, reporte final para o pouso. 11, está autorizado, está 3145. E 3145, chama a sua porta. Com 184 a bordo, 6 horas e 46 minutos, eu estou aqui alternando o galeão. Ok, eu vou no 69. Autorizado táxi em frente via Pátio Índia, no ponto de espera da 10. Chame a torre, 1895. Fique atento ao banco da companhia que está efetuando o pushback à sua frente. Autorizado ponto de espera da 10, torre, Papa Tango Eco Zulu November, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, cabeceira 35, o vento 1, 80 graus, 07 nós. Tem livre pouso, 35, Eco Zulu November. Botéria 2590 no solo aos 46, condição de realizar o backtrack, o 180 na pista e retornar até o hotel? Reporte liberando o taxi 6, hotel, Botéria 2590. Oceaner 6314, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Manter, cabeceira 1-0, Oceaner 6314. Bravo, Vitor Tango, descendo para o meu pé, chame a torre em 1-8-9-5. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, mantém a linha do litoral, reporte vertical do farol de Itapuã. Tem, vai reportar vertical do farol de Itapuã, Bravo, Vitor Tango. Salvador, até o Juliette Charles, 360 para aguardar para o final da nossa sede. Afirmativo, realize espera no setor. E não ingresse na final da pista 17 devido ao tráfego pousando na 35 até a Juliette Serra, mantenha o setor aguardando instruções. Serra. Gente, o Fosséria 2590, frequência livre ao corte, no corte. Eco Zulu 90, solo aos 48, livre táxi até o PAD 5, frequência livre no corte. 1895, a torre. PAD 1895. Caracol 1620. Falou, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, faça o 180 na presente posição e aguarde para ingressar no pátio. Temos uma aeronave da TAM que vai iniciar o táxi aqui do Gate 11. Aguarde instruções. Pessoal, 180 aguardando a saída do pátio, Juliette Bravo Delta. Reporte ingressando no final da pista 35, para cheque, o vento 1,70 graus, 07 nós, o Bravo Vitor Tango. Sim, vem para amanhã, final 35, Bravo Vitor Tango. Solo 3145, pronto para usar. Porto Paulo Táxi, 175 a bordo, 3:43, Campinas. 7, tá 3145, tá livre o táxi pelo pátio. E Índia, ponto de espera da 1-0-1895, a torre. Então, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 1-0-1895, 3145. Decimal 35, tem um bom voo. Controle 1935, obrigado. Bom dia. Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, tráfego avistado, autorizado pouso cabeceira 35, o vento 160 graus, 07 nós. Nesse pouso 35, Bravo, acertado. Baixado e travado. Oi, travado, com 1620, ponto de espera. Com 1620, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Boa tarde. One 1895, Azul 4206. Azul Tower, Azul 4206. Azul 4206, good afternoon. Continue our approach and stand by land clearance runway 10. Stand by for land clearance, Azul 4206. O Hotel Juliette Serra da presente, aproe, pressão, ingresse novamente, perna do vento pela direita da 17, aguardando para girar a base, o Hotel Juliette Serra. Vai ingressar e aguardar para girar a base, o Serra. 60, pode baixar, Felipe? Obrigado. Tá, bem, obrigado. Juliette Serra, agilize manobras, informo um Embraer da Azul que ingressou final da 1-0 a 2 milhas do Serra. Aqui a Serra, acertando 360. Ingresse agora perna do vento pela direita e aguarde para gerar base, hotel Juliette Serra. Voo 1-69, livre decolagem 1-0, vento 1-50 graus, 07 nós. Bravo Vitor Tango, solo 5-1, livre táxi até a base, frequência livre no corte, Bravo Vitor Tango. Autoriza o Juliette Serra ir à base? Repetição no 7? Autorizado, aguardando a liberação da cabeceira no 7, até o Juliette Serra. Girando base, Serra. Controle Salvador, gol 1869, informação Tango. 1869, acione identificação, autorizada a chegada bom, direção para 4 mil pés, ajuste no 012. Autorizado a chegada bom, pista no 0, pedido autorizado para 4 mil pés, no 012. Teste, já está na final, vou chegar para lá. Azul 4206, for your information, there is a helicopter approaching to threshold 17. The traffic will not interfere with your land. The wind now is 150 degrees, 07 knots, clear to land, runway 10. Azul 4206. Clear to land, runway 104206. Right. Voo 1169, decolado ao 53, controle agora 1119, decimal 35, tem um bom voo. 935, grafo 1169. Na Quebec, chame a torre, o cruzamento, Juliette Bravo Delta. Cruza 1500, vai. 1169, contato radar, vou para o nível 360, vou direto Leda. 360, direto Leda, voo 1169. Autorizado, o Campinas, o nível é o 340, e é Repes do Luno 0, até Pubarbi, Repes do Luno 6, Bravo Hotel do Lu e aposto conforme plano, decola da 1-0, saída da EL, transição Motiva, controle 1935, o transponder 5574, o azul 6919. 9-9, 14-340, da 10, da EL, Motiva, 3-1-2, Cubara, 3-1-2, Bravo, 3-1-2, outro plano. Acionado 5574, 1-1-9, 35, 0-9. 919, correto cotejamento, chame para o push e acionamento. Marabu, L. Lima, Papa Mike, frequência livre. Frequência livre, tá bom, cara. 4, livre táxi, até a parte 4, até a Juliette Serra. Uhum. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento, da 1735 até a Baixa, frequência livre no corte. 2231, nacione identificação, vou ir pro ADTAP e reporte unidade descida. ID, tipo ADTAP, chamará ideal, 2231, no ideal de descida. Pereira 2231, na desça para o nível 060. 060, 2231. Continua 6314, chama centro Recife, na frequência 126, decimal 85. 2685, continua 6314, uma boa tarde. Boa tarde. Passou 03, controle. Tá agora 65 milhas nordeste de Salvador, sendo esse radar encerrado, sob o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju, 120, decimal 3. Tá. 160 graus, 07 nós. Equipe decolagem, estão no 0, voo 1620. Tá. 3190, acione identificação, autorizada a chegada mar e desce para o nível 080. Arara 05, confirma sua velocidade de escada. Passivo 100, braço, Arara 05. São 3190, início de redução para 2309, se tiver condições. Voo 1620, decolado 56, controle agora 1119, decimal 35, tem um bom voo? 1935, gol 1620, uma boa tarde. 1620, passando 1300. 1620, contato radar, vou para o nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA, gol 1620. Horário 05, chamou o controle? 4976. 4976, pushback autorizado, chamará para o táxi. Já 6210, qual a sua escada? 270 metros. Tem condições de manter até mais próximo de dona? É massivo, 200 metros até próximo de dona, 6210, desça para 2000 pés, o ajuste no 012, está autorizado a sinal ILS e reporte estabilizado. 2.012, reportará a 2.10. 1.969, redução a velocidade para 2.109. 1.969, redução 2.109. Caso do Delhi para o Licia, BLB único. Eu mantenho 0110, get back. Está autorizado voar direto, destino Lima, Papa Mike, reporte os alvos locais de pouso. É autorizado direto, reportará no final, Lima, Papa Mike. Arara 05, reautorizado 3000 pés, o ajuste no 012. 0. Salvador. Salvador, Jaci e Garara. Só pra coordenar, mantém 180 Arara. Pode ficar. Se tiver condições, pode manter o 220. Passarei o 2231. Eu passarei o 2231? Passa o vetor para o sequenciamento, curva à esquerda para o 040, limite localizador. Esquerda 040, limitado pelo curso 2230. Com o 969, sendo o centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 5-1, provou o 969. Contigo. Controlizando 3145, cruzando 1200 da EOM. 3145, contato radar, sua para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360, 3145. Alterna na mata, ó. A torre. Azul 4976, táxi Pátio Uno e Índia, no ponto de espera da 190 Torre, em 1895, boa tarde, 4976. Boa tarde. 0-0-5, vou direto posição Duna, desça para 2.000 pés, está autorizada a chamar ILS e reporte estabilizado. Direto Duna, 2.000 pés, reportará a final, Arara. Estão de cabo? Estaria os 2231 no costo de casa. No 869, está seu vetor, curva direita para 230, limite magnético a 110 de fibra. Bono 869 para 230, limitado magnético a 110 de fibra. Boa tarde, azul 4976, no ponto de espera da 1-0. 3-1. Como que vai ultrapassar o curso do localizador, novo limite magnética 120 de Sintra, agora é o número 5 na aproximação. Mantenha para 1040, né? Afirmativo. Eficiente, então o novo limite é a 120 de Sintra, 2231. No 90, está seu vetor, curva esquerda para o 090, limite ao localizador. 090, limite ao localizador. Bom, no 869, reautorizado 3.000 pés. Bom, no 869, autorizado 3.000 pés. Bom, 920, chame o centro Recife, na frequência 126, decimal 85. 2.085, 620. E nós vamos mais visual, policia. E matava mais frequência livre. Frequência livre. Está 3190, velocidade 2009. 2009, 3190. 3190, reautorizado 4003, ajuste no 092. 4000, 3190. Farelo 223, uma redução de velocidade para a mínima limpa, reautorizado 3.000 pés. 3.012, reduzindo 2.231. Bom, 869, tem condições de reduzir para 1.909? Afirmo. Obrigado, boa tarde, até a volta. Boa. Zero. Correio 1895. 1895. Boa noite, 69, desça para 2.000 pés, aguarda no último vetor. Boa noite, 69, autorizando 2.000 pés. 0, estabilizou, GLS da 10, taxiway. Já livre o táxi pelo pátio, via pátio Índia, melhor. Com a espera da 10, 1895 a torre. Ok, pátio Índia para a 0, 1895. Voador azul 699, está no posição 09, sobre estacionamento na posição, você vai para o check. Ah, o azul 6919, está autorizado o acionamento na posição, chame pronto para o push. Chama lá, azul 6919. 3.000 pés, o ajuste permanece no 0.012. 3.000, tá, 3.010. Passarela 2231, curva direita para o 0.010, limite vá na proa por 10 milhas. 0.090 por 10 milhas, passarela 2231. Zero para o localizador, curva à direita para o 060, reporte estabilizado. 060, reporte estabilizado, 390. Recurso na 10, 6210, taxa travou. 3145, 1510, Leda. 3145, Centro Recife, na frequência 125, décima 1. 251, 3145. 3190, autorizado até 2.000 pés. 2.390. Commodore Ground Ocean Air 6355 for pushback and start. We are on stand number 14. Okay, Ocean Air 6355, clear for push and start. Report taxi. Clear for push and start. Report taxi 6355. Local, fazendo sobrevoando o ATV, é o Verônico, mantém 0190. Está autorizado em condições de usuário, escuta a permanência do controle, Lima, Papa Mais. Nossa, escuta da UNET, aqui é 0 mais. Puxa 6327, mantém o ponto de espera, boa tarde. Mantém o ponto de espera, o ATV. Bola pro 80-2231. Arara 05, mantenha essa velocidade até o externo, chame a torre em 1.985. Mantenha a velocidade da marca de externo, chame a torre em 1.985. Arara 05, estabilizado no final do IRS. Arara 05, continua a aproximação aguardando a autorização de pouso. Continua na aproximação aguardando para autorização de pouso, Arara 05. Puxa 6210 no solo 09, direita Foxtrot no 21, décima 1. Foxtrot 21, 1, 1, 7. 869. Da Juliette. Rafa Badan Juliette. 19. 1869, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 1869. Arara 05, livre pouso, pista no 0, vento 150 graus, 89. Time pouso, Arara 05, pista no 0. Passarelo 2231, não autorizado até 2 mil pés. 2 mil pés, 2231. Porque tem um Airbus da Oceania retaguarda. Tem que o mesmo inicial, o senhor será autorizado. O táxi. Oceania está autorizado. O Oceania, o azul 6919, negativo, ok? Mantenha a posição. Temos um Airbus a retaguarda. Assim que ele iniciar o táxi, o Airbus, aí eu autorizo o seu pushback. Oceania 6355 for taxi. We have 118 persons on board and 6 hours of fuel and alternate is Galeon. Tá mantendo escuta para prosseguir o táxi. Prossegue agora via Alfa até o ponto de espera da Delta, aguardando para o cruzamento. Ô, Torre, quem poderia me informar o horário do pôr do sol? 27. 27, tá ok. Tá, senão o 1869. 1869, avistado, livre ponto, pista no 0, vento no 60 graus, 59. Pouso autorizado, pistão 0, boa noite, 69. Torre, tá 3190, final baixado, checado. Tá 3190. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Valeu. Azul 6919, autorizado push, chame táxi. Azul 6919. Zona completa de aproximação, chame a torre em 1895. Jorge 95, 2231. Salvador, passarelo 2231. Passarelo 2231, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 2231. Boa noite, 69, no solo 14. Direita, Foxtrot 121, no decimal 1. Foxtrot 211. Eu chamei a 327 visual, como está na final da 1-0? Completamente visual, 6327. Após passagem mesmo, ali mantém cabeceiro no 0. Após, ali mantém 1-0, 6327. TAN 3190, vento 150 graus, 79. QNH1012, pouso autorizado, pista 10. Report 310. 645. Alto, não, Juliette. Está iniciando a descida autorizada pelo centro até 150. Atendeu o contato com o centro, não está conseguindo mais falar com ele. Ele depois de apoio. O 645 está voando na frente de adulto. Ok, o 645 está autorizado até 160, agora a A3190 no solo 15, direita Foxtrot no 21 décima 1. 1012. Bom, 74.000. Bom, 74.000, nem ficou bom, meu batimento. Pra na pista. 3190, táxi via Alfa, chame da Juliette. Alfa 3 Juliette, 3 Juliette. Tem charada 05 a estacionar frequência livre. Decolagem 06-17. Portão 612. Juliette 612, boa noite, 69. Alador 2909, com táxi, autonomia de 5 horas, 69 a bordo, Alternando Azul 6909. Outro avô, 2231. Táxi, Azul 6909. Ok, Azul 6909, está autorizado o táxi, via Pátio e Índia. É, inicialmente, fique atento à aeronave da Gol que está ingressando no Pátio, a mesma vai parquear no Gate 612. Após a mesma parquear no gate 612, o senhor prossegue via Pátio e Índia para o ponto de espera da 10 e lá chame a torre 1895. Joco Gol 612, prossegue Índia, ponto de espera da 10, 895, 69 da 9, obrigado. Aéreo 2590, prossiga. No 2685. Confirme para o patrão. Estamos sendo Recife na frequência 126.85. 2685, graças. Está no trajeto sul, na proa de Itapuã, a Rosa 44, sessões para pouso, no parte 4 já. Gente, a porta vertical do farol de Itapuã, o Lima Papamai, que ajuste no 012. No 012, reportagem Itapuã mais. É 355 da OSHA, tá pronto a decolagem? 355 tá pronto. A linha mantém 10-6355. A linha mantém 10-6355. O TAN 3190, após o Embraer 790 da Azul, que tá taxiando pelo pátio, prossiga pro Gate 5. Estimativa após o Azul. Está de Lima Papá Mike, autorizado o cruzamento da final da 10, é a porta final do Pátio 4. Confirmando, prossegue direto pátio 4 ou cabeceira na 7? Direto pátio 4, cara, tem possibilidade, direto pátio 4. Gente, reporta o final do pátio 4, lembra o Papa Mike? Vou na final, vai. Siga o táxi em frente, Alfa Juliet, remota uma dúzia do pátio principal. Alfa Juliet, remota 12, passaria 6355, livre decolagem, pista no zero, vento 160 graus, 7 nós. Autorizado, decolagem 635. Após 1999, todos saíram no zero, pronto. Após a rolagem do Avianca, a Lima tem cabeceira no zero, azul 6999. A Lima tem no zero, azul 6999. Capital do 4, de nota, vamos lá. Tem um Papa Mike avistado. Reporta solo controlado do Pátio 4, o vento 160 graus, 7 nós. Reporta solo controlado, lento para mais. É 355, decolada aos 22, controle 119, decimal 35. Central 35, controle 6355. Lima, Papa Mike, solo aos 22, livre corte. Boa tarde. Por gentileza, é o passageiro 2231? É, remota 1 no 2, né? 1 no 2, caso negativo, siga as instruções do sinalizador. Pois é, não tem ninguém aqui, viu? Então, a princípio, a remota 1 no 2. E ou então mantenha a posição, assim que o sinalizador chegar, siga as instruções do mesmo. Positivo. Leave the position, climb into 360, ocean air 6355. Gente, mantém a posição. Tô mantendo. Azul 6999, livre decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, 79. Livre decolagem no zero, azul 6999. No 9 decolado aos 26, controle 1, 19, 2135. 2935, 19, 19. Yes, sir. 12, 19, 19, boa tarde. Saída da EL, 1500 pés. 19, 19, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 340, vou direto Leda. 340, Leda, azul, 19, 19. Alfa Romeo, Romeo, Romeo Lima, boa tarde, prossiga. Ok, qual a sua posição? Gente, Romeo Lima, negativo contato radar, acione o código transponder 5443. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, agora sem contato radar. Foi na proa do VOR, desça para 3 mil pés, ajuste no 092, aguardando para a modificação das regras. Muito obrigado, Cruz Salvador, 093 para 3 mil pés. Controle Salvador, boa noite, na 3894, informação Tango, passando 80 para 150. A 3894, aciona identificação, autorizada a chegada à mar, desce para o nível 050. Descendo via, não, 050, está 3894. Alguma possibilidade de voar em TAP ou zona da presente? 3894, autorizada para o TAP. Voando em TAP, está 3894. Também é 327. Siga para 6327. Agora 57 milhas sudoeste do Salvador, serviço radar encerrado, chama o controle Léo na frequência 120, decimal 1. Para descida, o 6327, chama Léo 120 no zero. Thank you. Chaminé 6355, chame o centro Recife na frequência 125.1. E na Delta, monitore o solo novamente, em 121.10. Boa tarde, Xener 6201, informação Tango. Estabilizou no ILS X-Ray, gol no 645. No 645, chame a torre em 1895. 1895, 645. Tome, obrigado. Agora azul 6919. Seu filho? Teria possibilidade de voar na Coreia de Mortimer? Azul 6919, coordene com o centro na frequência 125.1. 251, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Na pista 90, agora 645. Papapá Mike Romeo Alfa, boa noite, prossiga. Mike Romeo Alfa está autorizado para seguir direto para o farol da Barra após vir o litoral 500 pés. Confirme o tipo de equipamento?